chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Sempre gostei, gostei de brincar. Bruno Som, o Conquistador do Pará. Deus, hoje eu acordei pra beber. Hoje eu acordei pra viritar, meu Deus. Hoje eu acordei pra comer água. Hoje eu acordei pra mamar, meu bem. Oh, vou beber pra esquecer meus problemas. Oi, oh, vou beber, vou jogar alegria, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Pai. O chutinho é o batuque, tu e rainha, oh, meu Deus. 51 e caninha da rosa, meu Deus, oh, como é bom. Tato nobre de campari, cerveja e vodka, só pra rebater. E é pra acalmar o meu coração sofredor. Oh, vou beber pra esquecer meus problemas. Oi. Oh, vou beber pra esquecer minhas angústias. Oh, meu Deus. Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas. Oh, meu Pai. Esqueceu o Serasa e o SPC, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. E esse sono vai pro gerente do banco. Cleide Lemos. Você tá ouvindo e curtindo o CD DJ Bruno, o original do Pará. DJ Bruninho do Comércio, o top DJ do Pará. DJ Bruno, o original do Pará. Você encontra aqui Júnior do Comércio. Diversas marcas. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo. Sofrendo pelo seu amor.

Você tá ouvindo e curtindo o CD DJ Bruno, o original do Pará. Seu Sou Sérgio Chapelém do Globo Repórter. DJ Bruno, original do Pará. Reconhecido pelo público, o DJ mais querido da galera. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com mini rubia, nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com mini rubia, nave mirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini rubi, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini rubi, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Mini rubi, a nave mirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini rubi, a nave mirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini rubi, a nave mirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini rubi, a nave mirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Jurandir! Essa é mais uma produção do Estúdio MK. DJ Bruno, o original do Pará. Vem cá, te toque, vamos dançar. A banda Zorra é quem vai tocar. Alô, galera, vem agitar. A banda Zorra vai detonar. Comunidade pregueira, temos a noite inteira pra dançar brega até o sol raiar. Eu curto, eu canto pra essa multidão e fico fascinado com tanta animação. Ave Maria, pai, agora me deu medo. Ave Maria, hoje eu quero te olhar. Ave Maria, eu tô aqui com a banda Zorra. Hoje eu quero zumbiar. Ave Maria, vai agora, me deu medo. Ave Maria, hoje eu quero olhar. Ave Maria, eu tô aqui pra botar zorra. Ave Maria, hoje eu quero zumbiar. Se liga na onda e venha dançar. O tecno pega do nosso Pará. Se liga na onda e venha dançar. O tecno pega do mestre Pará. Você está dançando com o Bruninho do Comércio. DJ Bruno, o original do Pará. Júnior do Comércio, diversas marcas. Rua João Alfredo, entre Campos Salles e Padre Otíquio. Como ele é, faz o som como você quer. A inovação do som é o Nelson. Ele sem dúvida vão detonar e a galera vai agitar. E todos sabem que ele é muito bom. É o Nelson, é o Nelson. Na festa onde ele está, não para ninguém, todos vão dançar. É fera, é apelido, som turbinado do meu Pará. É o Nelson, é o Nelson. Faz o som como você quer.

artista doido do Pará. DJ Moses. Não adianta não parar. Vem dançar a festa inteira. O DJ Valo comando, comando, comando. É o falso que vai tocar a nave da cremação. Vem agitar com arrebentão no Pará. Adrenalina e pura curtição. E pura curtição. Pura curtição. E você vai dançar, DJ Val, agitando o povão, com um rabetão, a nave da cremação. Val, o som, agora vai tocar, e você vai curtir, e você vai dançar. Então, a nave da cremação. Harrison Lemos e Banda Pintos, a moral. Júnior do Comércio, diversas marcas. DJ Bruninho do Comércio, o top DJ do Pará. Considerado de todos os tempos, DJ Bruno, esse tem nome. Sempre estou junto a você, não importa onde estás, você me conquistou. Com seu jeito de tocar, me fazendo delirar, só quero você. Me faz sentir muita emoção, dentro do meu coração. Curtindo esse som, me envolvendo na batida, com super pop vou dançar, super pop som, o som que agita, contagiando o povão, o som que encanta, arrastando o povão, o som que agita, contagiando o povão, o som que encanta, arrastando o povão. Banda Tecnocalipso, a inovação tecno. Sucesso. Sempre estou junto a você, não importa onde estás, você me conquistou. Tá menina que quer. novo Bruno Som, meu brother. Sandra Modas, as melhores marcas você encontra aqui. Júnior do Comércio, diversas marcas. Rua João Alfredo, entre Campos Salles e Padre Otíquio. Hi, my name is Watch You, MPP. Diz Bruno e Bruninho, eles fazem a sua alegria do jeito que você gosta. DJ Anderson DJ Eduardo. Bruninho do Comércio, produzindo os melhores CDs do Pará. Novo Bruno Som, o conquistador do Pará. Esse é o novo Bruno Som, o conquistador.

desejo, não me deixe, não me deixe assim. Amor, eu te quero, meu império de desejo, vem perto de mim. Inovando para você dançar. Banda Mega Maideco, Maideco, Maideco. The Dearest and Contagious. DJ Bruno. Original do Pará. E aí, gostou? E quando amanhecer, eu quero encontrar você como antes. Eternos amantes. Sentir o teu corpo em mim, beijar tua boca, enfim, ser tua vida, ser tua querida. Eu posso te a te esperar, vivo tão só triste a chorar. O que vou fazer com esta solidão? Meu coração já não vive em paz, se o amor não aguenta mais. O que vou fazer? Eu preciso te ver, meu amor. Eu juro que nunca imaginei ficar longe de você. Essa solidão eu me cansei, mas não consigo te esquecer. Meu amor, eu juro que nunca imaginei ficar longe de você. Original do Pará, contagiando a galera. É uma atrás da outra. Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito. Branco, demissão, é o sindicato dos cachorrões, o príncipe negro. estado do Pará. Quero, como eu quero, te dar todo esse amor. Amei como eu amei, mas você não deu valor. Não, não quero viver assim, porque senão um dia eu vou sofrer. Eu já tentei te esquecer, mas eu não quero, mas eu não quero. Agora que eu descobri, te amo tanto e esse amor é grande demais. Eu fico a te esperar. Mixagem do Pará, Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intensor, com arrebentão. É o intensor, com arrebentão. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Com o intensor, o negócio é muito bom, mandava um livre e manda o som, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenção, com arrebentão.